Depois de formado, você pode atuar nas indústrias em geral, coordenando a automatização de processos, planejamento e o controle da produção, sistemas de controle de qualidade, corretoras, bancos de investimento, seguradoras e muito mais. Engenharia de Produção é na Estácio Friburgo. Não perca a chance de fazer o curso de Educação Física na Estácio Friburgo. Excelência, qualidade e seriedade são algumas das características do curso. Educação Física é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de Engenharia Ambiental na Estácio Friburgo. Informações no telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos seguindo com esse Programa Legal. No primeiro bloco você ouviu aí com Nando Reis, Os Cegos do Castelo, e a segunda seleta música foi com Capital Inicial, Respirar Você. Esses foram os sucessos aqui do Programa Legal, especialmente para você hoje. E vamos seguindo com esse Programa Legal. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Vamos de notícias. Dilma nega ter sido chantageada pelo PR em troca ministerial. A presidente Dilma Rousseff negou nesta segunda-feira que tenha sido vítima de chantagem por parte do Partido da República. No episódio de troca do titular do Ministério dos Transportes, Dilma tirou César Borges da pasta e readmitiu Paulo Sérgio Passos por pressão do partido, que ameaçava deixar a coligação de apoio à candidatura da presidente à reeleição. Bovespa fecha em baixa de 0,22%, pressionada por Petrobras e bancos. A Bovespa fechou em baixa de 0,22%, a 57,695, pressionada pelas ações de Petrobras e de bancos, além de dados fracos do setor imobiliário dos Estados Unidos. O giro financeiro do pregão foi de 4,97 bilhões de reais. Paz cancela agenda pública após escândalo com Betlen. Após classificar as denúncias envolvendo o candidato à reeleição como deputado federal Rodrigo Betlen, do PMDB, de absolutamente chocantes, Eduardo Paes parece ter fixado base para entender melhor os rombos que o seu caixa pode ter sofrido ao longo dos cerca de 6 anos em que teve Betlen como secretário de Ordem Pública, Assistência Social e Governo. Custo de congestionamentos no Rio e em São Paulo atinge 98 bilhões de reais. Os congestionamentos de trânsito registrados nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo geraram custo econômico de 98 bilhões de reais no ano passado, de acordo com estudo técnico divulgado hoje, na data 28, pela Federação das Indústrias dos estado do Rio, Firjan. MP pede prisão preventiva de policiais suspeitos de homicídio em favela do Rio. O promotor de justiça Marcos Cac, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pediu a prisão preventiva dos 6 policiais militares suspeitos de assassinarem um homem no último sábado, 26, no Morro do Fogueteiro, na zona norte da cidade. Eles são suspeitos do homicídio de Vitor Luiz Rodrigues. Ex-PM líder da milícia é condenado a 22 anos de prisão no Rio. O terceiro tribunal do júri do Rio de Janeiro condenou o ex-cabo da Polícia Militar Juraci Alves Prudêncio, o Jura, líder de uma quadrilha de milicianos conhecida como Bonde do Jura, que atuava na Baixada Fluminense, há 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe recurso que dificultou a defesa da vítima. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Botafoguenses protestam por salários antes de jogo com o Flamengo. Flamengo e Botafogo se enfrentaram neste domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto a bola não rolava, os jogadores da equipe alvinegra aproveitaram para fazer um protesto por conta da situação interna no clube. Os botafoguenses, entretanto, entraram em campo carregando uma faixa em que reclamam por conta do atraso de salários no Botafogo. Estamos aqui porque somos profissionais e por vocês, torcedores, disse o cartaz, que também destacava os problemas internos no clube. 5 meses de direitos de imagem, 3 meses da carteira de trabalho e FGTS. Todos nós que somos envolvidos no futebol sabemos as dificuldades financeiras pela qual o clube passa. Os atletas, usaram de forma saudável e elegante e precisam sempre demonstrar esses problemas, afirmou o atacante Emerson antes da partida ao Sport TV. Alexandro diminuiu o peso de estreante Luxemburgo em Vitória. Autor do gol que colocou um ponto final no jejum que durava desde o dia 4 de maio, data da última vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o atacante Alexandro preferiu dividir os méritos da vitória no clássico com os companheiros. Juiz determina que Messi poderá ser julgado por fraude. O argentino Lionel Messi poderá ser julgado pelo crime de evasão fiscal da Espanha, determinou um juiz de Barcelona nesta segunda-feira, 28. Segundo o jornal Marca, o magistrado declarou que há indícios suficientes de que ele poderia conhecer e ter sentimento na criação e manutenção de uma estrutura societária fictícia que teria como único objetivo iludir o cumprimento de obrigações tributárias. Ronaldinho Gaúcho deixa o Atlético Mineiro. Ronaldinho Gaúcho não é mais do Atlético Mineiro. Em reunião realizada em casa do presidente do clube, Alexandre Calil, com o irmão e empresário do jogador Assis, ficou acertada a rescisão do contrato de Ronaldinho. Nesta quarta-feira, o R10 dará entrevista coletiva na cidade do Galo.

pesquisador e entre outras profissões. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estácio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Hoje a Estácio possui ex-alunos empregados da Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã e Fórum de Nova Friburgo. Psicologia é na Estácio Friburgo. Acesse o site www.estácio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de engenharia ambiental na Estácio Friburgo. Informações no telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse Programa Legal, retornando de volta desse break comercial juntinho com você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 48 minutos. Não se perca pela hora. Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a Faculdade Estácio. E tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos seguindo de empregos e estágios para você nesse exato momento. Vagas de recepcionista em Nova Friburgo, no Hotel Vila Verde. Também vaga de repositor no supermercado Tio Dongo, atendente na Rede Via Varejo, também auxiliar de representação e assistente social também na empresa Legião da Boa Vontade, também vigilante feminino, caixa bancário, marteleiro e também vigilante masculino aqui em Nova Friburgo, secretária administrativa para você que procura uma vaga na área de secretariado. Está aí aberta essa vaga disponível para você, motorista, carreteiro, também web designer e auxiliar técnico, atendente comercial júnior e recepcionistas. Essas são as principais vagas de hoje, vagas de empregos e estágios para você. O seu cadastro ou atualização do seu currículo é no portal indeed.com.br, ou se não, você também, que você que faz a graduação aqui na Estácio de Sá, Nova Friburgo, entra lá no portal vagasestacio.com.br, cadastre o seu currículo. Se você já tem o seu currículo cadastrado, atualize o seu cadastro e concorra a uma dessas vagas. Procure também o Polo EAD, não, já, corrigindo rapidamente. Procure o setor E3, a Amanda ali no setor E3, que é responsável por empregos e estágios aqui na Estácio Nova Friburgo. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Rádio Estação, orgulho de ser a pioneira na região. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de piadas nesse dia de hoje. Primeira do dia. Dois amigos se encontram depois de muitos anos. Um diz: cansei, separei e já fizemos a partilha dos bens. O outro pergunta: e as crianças? O juiz decidiu que ficaria com ele que mais bens recebeu. E ele pergunta: então ficaram com a mãe? E ele responde: não, ficaram com o nosso advogado. Segunda do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, sugestão:

Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. O seu rosto à meia luz tem coisas impossíveis de esquecer. O silêncio vem trazer palavras que deixamos de dizer. Eu abro as janelas, deixo o sol entrar. Não é dor nem saudade, só o pensamento triste, pois não somos mais um par. Você tenta me entender em tudo que deixamos de dizer. Eu abro as janelas, deixo o sol entrar. Não é dor nem saudade, só um pensamento triste, pois não somos mais um par. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu aí esses sucessos aqui no programa legal. Essa anterior foi com a música com Pete, foi Máscara, especialmente para Jefferson, Lucas, Diana Bonan e para Zaninha. E também, lembrando dela que está aqui nos estúdios também, Karina Kinushi, e também mais uma vez para Felipe Basílio, esses sucessos que você ouviu aí anteriormente aqui no programa legal. E o programa legal tem como participação agora para você o e-mail programalegal.radioestação@gmail.com e também agora com o Twitter @programalegalbr. @programalegalbr, esse é o Twitter do Programa Legal. Você pode participar por lá também e deixar lá sua participação aqui nesse Programa Legal. E vamos chegando próximo ao término desse programa e já assim nos preparando para a próxima edição Programa Legal. A sua companhia na universidade com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Me despeço de todos vocês neste exato momento e até a próxima edição desse programa. Com muito carinho, muita honra e muita felicidade. Até breve. Um forte abraço desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E muito obrigado pelos participantes que aqui vieram nesta noite. Até breve. Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.